Boa tarde, boa tarde. Aqui é o professor Pearson, começando o programa Invasão na Rádio Capivara 96.1. Está aqui ao meu lado o assombroso profeta abominável. Boa tarde, profeta. Boa tarde. Profeta, que coisa de louco. Você tentou assistir o jogo Brasil-Argentina essa semana, cara? Profeta, parece que seu microfone está com algum problema aqui. Não estamos ouvindo nada. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Profeta, profeta. Coisas abomináveis acontecem ao seu redor, profeta. Aqui, mete bronca, profeta. Quero ver agora. É, são eles, né? Eles tentam dominar, eles tentam acabar comigo. E agora tá funcionando, né? É isso aí, profeta. Agora está funcionando. Bom, a gente estava falando, né? Do jogo Brasil e Argentina, que não aconteceu. E não se sabe direito, né? Isso foi um cabo, né? Um cabo que estourou. Mas... A gente vai desvendar aqui. A gente vai levantar algumas questões. Mas enquanto isso, vamos entrar no clima da seleção, cara. Hoje, 40 anos depois, já somos o dobro, hein? É, dobro. Já somos realmente o dobro. E 1970, né? Quando jogava Pelé, aqueles jogadores, né? Jogadores de nomes singulares, né? Interessante isso, né? Pelé, Didi, Vavá, jogadores assim, Gerson, com nome só, percebeu? A singularidade que a gente comentou no programas passados. Jairzinho, grande Jairzinho. E dia é Valmir Lucas, Paulo André, nada contra, lógico, mas eu acho que tá faltando isso, uma singularidade. É que 2 anos o Brasil tá recebendo aqui a Copa do Mundo na nossa. Pois é. O Itaquerão, né? Nossos governantes prepararam tudo aí. Só esse, né? Carlos Alberto Torres, né? Esse aí tem 3, né? três nomes. Mas a maioria, nomes singulares, né? É, bem observado. Mas agora vamos falar do jogo aí que não aconteceu. Exato. O jogo que não aconteceu. O jogo que não aconteceu foi quarta-feira? Isso, quarta-feira. Estava marcado Brasil e Argentina. Às 9h50, na Globo, né? Para a decisão da. É, tava tudo preparado pro jogo. Pessoal com faixas, com tudo. Foi pra... muito. Reverenciar e de repente, como fala a música, né? De repente aconteceu um apagão. Foi uma coisa de louco, né? Pra quem coisa tava de acompanhando louco. Pela Globo. É, pela Globo. Eles estavam jogando ali em Resistência. Cara. Resistência, olha só o nome do estádio. Agora você. Resistência agora... é o nome da cidade, cara. Agora pegou. Resistência é o nome da cidade onde estava jogando a seleção brasileira e argentina lá na Argentina. Resistência. Pois é, Resistência. Aí eu pergunto, meu, o que a Globo não falou? O que aconteceu lá, profeta? Será que foi a resistência ao imperialismo brasileiro, cara? Já é uma notinha do que vai acontecer aqui na Copa do Brasil? Será que os argentinos estão pé da vida? Será que existe uma resistência a toda essa barbárie midiática? É, o nome é bem, né, bem proposto a isso, né? O nome Resistência. Realmente, Resistência. Você acha que uma explosão acontece daquele jeito, sem mais nem menos, cara? Um momento simbólico, a hora que tava tocando o hino, os hinos do Brasil e da Argentina. Aliás, que beleza, hein? O hino brasileiro sendo cantado por um argentino. Cara. Já começa por aí. Sacanagem, meu. Já começa por aí a sacanagem. O argentino cantar o hino brasileiro. E só faltava o brasileiro cantar o hino da Argentina, né? Então eu acho que a gente tem informações aqui não oficiais de que houve mesmo uma resistência a essa festa de futebol. Falou, não, futebol, não, vamos olhar para a realidade, explodiram o jogo para ninguém assistir. Exato. Não aconteceu o jogo, coisas que não saem na mídia, né? Coisas que não saem. Coisa que não sai na mídia. A mídia diz que foi um simples cabo, né? Que. É, que cabo, que nada, cara. Estourou. Só se foi o cabo da PM. Cabo que estourou. Resistência privada. Vai entrar no curso. Pois é, até dizer assim, não, porque... E amará. Na casa branca já dançou a batucada de hoje. Brasil, que sai vossos bandeiros, que sai os terreiros, que nós queremos amar. A vida me diz, levanta a seta, traje, batuque, te matar. Brasil, que vai vossos bandeiros, que vai ser, que vai ser. Nossas mentes, em vez de exemplificar os fatos e os acontecimentos de forma mais cautelosa, faz o inverso da moeda, alavanca ainda mais os problemas e acende as chamas, incendiando e aumentando o convívio de todos os seres vivos, querendo, entre aspas, que o circo pegue fogo. Thank you. atenção. Quem vai ter coragem de pôr em xeque o meu prestígio, notoriedade, por mais que me achem um bonsal? Quem quer enfrentar? Mora, mora, mora que ninguém dá bola. compre sob receita médica sua fossa ser vitaminada e chore pela Dulcinea, Dulcinea popular brasileira que em cada festival fica mais enferrujada. Chora, chora, chora, chora, mas não se demora. Mora, mora, mora que ninguém dá bola. Conselho de psiquiatra, dá mais pé que o da mamãe. Compre logo seu saquinho plástico com a fossa B concentrada, garantida por 2 anos, quando em gelo conservada. Chora, chora, chora, chora, mas não se demora. Mora, mora, mora que ninguém dá bola. Chora, chora, chora, chora, mas não se demora. Mora, mora, mora que ninguém dá bola. Chora logo. Profeta, profeta, a gente é brasileiro na hora da Copa do Mundo, né? Verdade. A hora que a gente é mais brasileiro, cara, é a hora que o bicho pega pra valer também, meu. Tava pensando aqui se a gente pode revelar o que aconteceu, cara, naquela Copa de 98, né? Porque muitos acreditam que o futebol vence o melhor, o time que jogou melhor ali, mas tem muita... Diz que o jogo foi comprado, né? Tem muita 98. Administração por trás. 94, o Brasil já tinha conquistado o Tetra, né? Aquela seleção de então. Bebeto e Romário. Bebeto, na frente, Romário, tá? Né? A comemoração do que ele faz lá. E daí do Nana Neném, né? Tipo, hoje o Ronaldão... Depois o Ronaldo. O fenômeno, cara. O fenômeno, né? O fenômeno, ele tá fazendo regime no Fantástico, né? Exato. Mas, tipo, o cara já tá aí no domínio. Ele tá virando o verdadeiro administrador do esporte brasileiro, cara. É o cara que ele tá juntando empresário poder, cara. De tudo, né? E você acha que é à toa, cara? Você acha que é à toa que ele tá nessa posição hoje, cara? Acho que não, né? O que ele passou na carreira dele, ninguém quer passar, né? Tudo começou lá em 98, profeta. 98 fizeram a jogada lá. Falou, caro Ronaldo. 98 deu o sinal pra ele. Deu o sinal, deram o sinal pra ele. Falou, caro Ronaldo, a jogada é o seguinte... O Brasil não pode ganhar essa não, senão a Copa fica meio sem graça, só o Brasil ganhando e tal. Perde credibilidade, aqueles poderosão lá de Londres, sabe? Do boards. É, os poderosos. Aqueles, os caras, meus caras... Sabia que esses caras já descobriram como não morrer, né? Eles vão ficando decrépitos e sugando o sangue de gente nova, assim... Esses caras não morrem mais. Os vampiros. É. Sanguessugas. E organizaram lá, falou, Ronaldão, você vai jogar aqui pro nosso lado e tal. Aí ele tá colhendo os frutos hoje. Tá colhendo os frutos. O gozado, né, que logo em seguida, na outra Copa, em 2002, brilhou, né? 2002, o artilheiro, penta, isso. Festa, tudo. Isso, e hoje é o cara que... E hoje... Que domina o cenário esportivo aí. Daqui a nosso pouco... Nosso grande Cartola, ele vai ser ainda presidente da CBF, né? Pode ser um presidente da CBF. Via te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme ação que não valeu. Rodava as horas pra trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho pra encostar no teu. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendi. Professor, vai ter eleição, né? Esse Este domingo. É, então, a gente vai participar dessa brincadeirinha aí, né? A festa da democracia, cara. É, a festa da democracia. De um lado o Barba, né? E do outro o Altomani. É, aí em São Carlos estão... Parece que o Altomani tava na frente das pesquisas, né? Mas aí teve uma pergunta, né? Ouvi umas pessoas falando e tal, dizendo que o Altomani, por causa de uma pergunta num debate... Que pergunta que foi essa, profeta? É, então, eu não soube responder, né? Uma pergunta que fizeram, né? E... A pergunta agora eu não tenho em mente aqui, né? Mas o que se percebeu, por causa disso, o Barba ganhou um pouco de mais respeito, né? Mas agora, é estranho. Não, né? Você sabe que isso daí é jogo deles, né? O mais impressionante é como... É como a gente chama isso de democracia, né, profeta? É como toda a população acredita que está sendo participante na política quando vai lá botar seu votinho na urna. Quando a gente sabe, eu, professor Pearson, o profeta abominável, as jogadas que acontecem por trás. A se perguntar aqui, o profeta abominável, essa urna eletrônica, ela computa os votos mesmo ou já está tudo lá já programado? Já está tudo esquematizado. Ah, já está tudo programado? Então nossos votos não contam em nada. É, já está tudo dominado ali dentro, já está tudo burlado já. We are lost, little girl. is drawing near. Shadows of the evening crawl across the year. You walk across the floor with a flower in your hair, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Get together one more time. Get together one more time. Estamos aí dia sexta-feira, 5 de outubro, 5 horas da tarde. Eu, professor Pierce, profeta abominável, transmitindo pela Rádio Capivara 96.1 FM. Deu um tufão de vento aqui, professor. Ah. O que foi isso? Pois é. Será que tá chegando uma chuva agora, já? É bom que é bom, é? É, eu já dei a minha aqui, né? Falei, vai chover hoje. Será que... Bom que chove, hein? Calor que tá, né? Calor tá muito intenso. Intenso calor. Muito intenso o calor. O aquecimento global. Nós estamos a falar, né, no aquecimento global. Vamos fazer uma mandinga aqui pra chuva, profeta. Eu tô querendo que chova, hein? A dança da chuva. Vamos encarnar o puito. Prepara que a chuva tá chegando. Parece que a chuva não vai ser fraca, não, hein? Chegou o novo Toyota Etios. Vai ser de arrancar a tampa. Mas é isso, pô. Esse tempo tá muito louco, cara. Esse tempo tá muito louco, profeta. Os tá. Caras ali, a galera que administra o tempo, meu. Tá meio maluca, cara. A gente tá apertando todos os botões ao mesmo tempo, cara. Daí você, meu, Sente frio, sente calor, fica molhado e seco ao mesmo tempo, cara. Torcer pela chuva agora, hein? Quero que dê uma resfriada aí pro velho. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundi, sacundi, depenou quatro pavão. Olha a nuvem linda chegando. A dança da chuva, olha a dança da chuva, por cá. Sonando. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Desculpa os comentários. Bota o santo de novo. E o profeta aqui, me desculpe os comerciantes aí que vão ter que fechar os negócios, mas eu quero que chegue uma chuva de arrasar pra lavar todas as nossas ruas, limpar essa poeira desgraçada, cara. Pois é, lavar a alma. Não é não? A alma de todos. Para que o céu, a terra e tudo fiquem límpidos, fiquem todos. Uma chuva para lavar a alma, né? Pra lavar a alma. Pra lavar a alma. Cristalinizar esse mundo. O repertório é grande. Agora. A chuva para lavar toda a sujeira do ser humano, pra gente ficar limpinho. Claro que a gente volta a se lambuzar na lama logo em seguida. É um momento de pureza, profeta. Momento de pureza. Momento de pureza. Chegando, profeta, já tô sentindo o cheiro da chuva. Eu já também estou sentindo. A chuva está prestes a chegar, a lavar toda essa poeira, toda essa sujeira. Costa. O profeta. Vamos. Tem medo da chuva, profeta? Eu não. Eu tenho medo dos podres, não das coisas límpidas. Você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre. Você acredita nas verdades do padre, profeta? Difícil acreditar nas verdades dos padres. Padres. Olha, olha, olha só, profeta, você consegue ouvir? Consegue ouvir os pássaros, ó? Eles já estão anunciando, ó. Exatamente. Já estão anunciando que alguma coisa está para mudar. Estão avisando, né? Vamos sair daqui, vamos sair desse lugar. Então, vamos sair daqui, eles falam. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, vamos sair desse lugar. O bicho vai cair. Vai cair um toró aqui. Tá anunciando um pro outro. Olha lá. Vem te vi. Vamos. Uma música para dormir, relaxar. Vamos ter uma pausa. Depois da tempestade vem a bonança. Pô, o ouvinte aqui, você acredita, profeta, que o ouvinte da Rádio Capivara tá ligando, reclamando que a gente não tá tocando as músicas que ele gosta de ouvir, que a gente só fala. Eu não vou repetir aqui o que o ouvinte falou no telefone, porque a gente tá em rede nacional aqui, mas que a gente só fala bobagem, cara. Então eu dedico essa música aqui pra você, ouvinte. Essa vai diretamente pra você, você que não gosta do nosso trabalho. Sendo que bobagem nenhuma, né? Se for pra simplificar, bobagem é tudo o que engloba esse mundo. Nós estamos tentando é desvendar. É isso que nós estamos tentando fazer. E vamos lá, vamos fazer essa homenagem. Você acredita que a música... Ele deu sorte. A música não toca, cara. É. Fenomenal. A se música o carro já... não para. Vamos lá, agora foi, hein? Essa é pra você, ouvinte, que tá reclamando da Rádio Capivara. Não procure entrar na casa da vizinha. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples. É muito simples. Eu puxo o freio de mão, mudando de direção. Mudando de direção. Eu puxo o freio de mão. Eu puxo o freio de mão. Mudando de direção. Mudando de direção. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples, é muito simples. É só mudar de estação, é só girar o botão. Se o carro não para na porta de quem sabe te curtir, não procure entrar na casa da vizinha. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples. Eu puxo o freio de mão, mudando de direção. Mudando de direção. Eu puxo o freio de mão, eu puxo o freio de mão, mudando de direção. Mudando de direção. Eu puxo o freio de mão, mudando de direção. Essa chuva vem ou não vem, profeta? Ela vem. Impressionante a sujeira que esses candidatos fazem jogando papelzinho na porta da minha casa, cara. É verdade. Uma coisa interessante. Eu tenho vontade aqui de falar um palavrão, mas não vou não. Mas puxa vida, profeta. Eu tô juntando todos aqueles papelzinhos que os caras estão jogando pra dentro da minha garagem. E vou colocar eles tudo no dia da eleição. Vou colocar ali na frente do... Colar ali na frente. Vou jogar de volta pra eles, cara. De volta, hein? Exatamente, já começa por aí, né? Você vai entregar um papel, você joga, né? Na garagem, né? Enche de papel, garagem, né? Aqui, já começa por aí, né? Alguém falar de educação, alguma coisa, de viagem, né? Jogou no papel, dentro da casa, né? Uma pessoa, de ser humano, um ser vivo. Impressionável isso, né? Bem lembrado, sou um ser vivo, profeta. Eu tenho respeito pelos seres vivos. Acho que o jeito é a gente curtir um pouco, profeta. Enquanto a chuva não chega, enquanto não param de jogar papeizinhos na porta da minha casa, cara. Vamos internacionalizar agora. Não, vamos internacionalizar nacionalizando, cara. Se nos permitirem, né? Se nos permitirem, sempre se nos permitirem. Exato, tá difícil hoje. Mas não é uma barbaridade, profeta? Não sei se acontece no seu templo. Deles jogarem esses papéis. São cotidiano, dia atrás de dia, eu recebo uns 10 daqueles panfletinhos, aqueles santinhos. Olha a chuva, profeta, olha a chuva. Eu tô dizendo pra você. Tô falando. Bom. Mas você, dia você atrás. Falou, você acontece, né? Dia olha. Atrás de dia, cara, eu limpo minha garagem pro dia seguinte e eu acho incrível que eu não vejo nenhum desses figurinhas aí que. Os caras, eles botam... passam até por cima, se você não deixar. Eles passam ali de avião, de helicóptero. É porque o meu templo é enorme, né? Templo é de. É. Tem 100 andares. Eles jogam por cima do teto. Joga por cima do teto. Parece que nunca chega essa música. Vamos internacionalizar ou não vamos? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Mas a chuva vai chegar. Vamos. Um pouquinho. Quem espera sempre alcança. Não espera muito também, lógico. Esperar com moderação. Apreciar com moderação também. Sempre com moderação. Sentindo alguma coisa chegando. Não passe por a voz do nosso ex-ministro Gilberto Gil. Veja como vem, veja bem, veja como frase ou um olhar não vá se perder por aí. Não vá se perder por aí. Somente quem se perderá é que se salvará. Não sei, só sei que quero perder-me por aí, como quem se perde e se fragmenta por entre estrelas, galáxias, átomos, constelações, micróbios, amebas, nebulosas, quasares. Pô, cara, e só pedindo. Os caras fazem umas reinterpretações que não estão com nada. Vamos na base aí do Mutantes, cara. Vamos mudar, né? Vamos mudar sem mudar, olha aqui, ó. Olha aí, ó, ó. Olha aí, a pegada é outra, cara. Veja como vem, veja bem, veja como vem, vai, vai, vem, veja bem como vai, vem. Veja como vai, veja bem como vem, vai, vem, se ela vai também. Cuidado, meu amigo, não vá se estrelar, não. Queira dar um passo mais largo que as pernas podem dar. Não se cuida com um beijo, uma frase ou um olhar. Chupando chiclete. O Sancho tem chance e a chance. O chicote é o vento e a morte mascando o Quixote. Chicote no Sancho, moinho sem vinho. Não corra, me puxe, eu vinho, meu puxe. Que triste caminho sem Sancho, Quixote. Sua chance, chicote, sua vida na morte. Vem devagar. Chicote chupando chicote. O Sancho tem chance, tem a chance. O chicote é o vento e a morte mascando o Quixote. Chicote no Sancho, moinho sem vinho. Não corra, me puxe, não vinho, meu puxe. Que triste caminho sem Sancho, Quixote. Sua chance, chicote, sua vida na morte. Mais um tufão, profeta, não é? Mais um tufão. Pessoal. Mais um pé de vento aí, hein? Não, o pessoal se preocupa. O pessoal se preocupa mais com o tufão da novela, né? É verdade, cara. O tufão, ele descobriu. Descobriu que a Carminha era. A Carminha era puta, cara. Não foi verdade? É. Descobriu. Descobriu, cara. E eu descobri que cachaça embebeda, cara. Exato. Diz que ele vai descobrir isso aí quando a novela voltar, né? Quando tiver, não vale a pena ver de novo. Não, você viu que a galera tá tentando falar pra ele pelo Facebook, né? Tentando, né? É, a galera tá querendo mostrar pra ele. Não, tipo, a galera tá movimentando o Facebook pra ver se chega até o tufão, tá ligado? Porque essa novela já tá uma... Já tá uma babaquice, né, cara? Já tá uma babaquice. Pô, tá uma os caras enrolam demais, cara, pra segurar a audiência do público brasileiro, cara. Pô, enrola demais na mesma questão, meu. Apela muito, né? Pô, faz 2 meses que eu tô acompanhando o Tufão sendo enganado, a Carminha brigando com a Nina, o Max, aí, pô, pelo amor de Deus, não, cara. Não tem fundamento nenhum. Isso daí, meu. Isso daí dava pra resolver tudo em 2 horas, cara. Num filme você resolve todos esses problemas em 2 horas. Essas novelas brasileiras estão demorando 2 meses, cara, pra resolver uma. Que vai e volta, cara. Que. É uma verdadeira novela, cara. Puta, os caras esticam, cara. Os caras esticam, é uma loucura, cara. Os conflitos ali, mano. Fica demais e não leva nada, né? Não leva nada. Será? Bom, o pessoal fica curioso, né? Será que o Tufão vai descobrir? Será que ele vai se tocar, que ele tá sendo enganado? Eu acho que o diretor dessa novela é capaz de ficar louco, de ser louco. Vamos fazer uma macumba aqui, profeta. Vai, vamos. Eu quero que a chuva chegue, hein? Tá. Antes de terminar esse programa, eu quero que a chuva chegue. Vamos fazer uma macumba aqui, né? Tá. We'll be right back. Opa, profeta, aqui estou eu, profeta. Eu já tô começando a fazer promessa, hein, meu. Tô começando a ajoelhar. Ajoelhar no meio. Vou começar a fazer promessa aí pra dar aquela resfriada gostosa, assim, ó. Primeira promessa: se essa chuva cair, eu vou dançar embaixo dela, cara. Vai se jogar. Eu vou dançar, meu. Vai dançar até cair. Não tem bebê até cair? Você vai dançar até cair. Vai dançar até cair. Não, eu vou dançar, cara. Dançar embaixo da chuva, cara. Vai dançar. Parece que vem, mas não vem. Só vem esse estufãozinho aí, ó. Os sinais, né? Muitos sinais. Os sinais. Sinais, às vezes um sinal já basta, né? Tem vezes que não. Tem vezes que. Mas como eu tava dizendo, né? Que eu tava falando, o tufão da novela, só fala o diretor meter o louco e a novela acabar e ele não descobrir que está sendo traído. Eu não duvido nada. Profeta. Se a chuva cair. Agora sim, vamos internacionalizar. Cada coisa que a gente acha por aí, cara. Pois é, tá difícil internacionalizar, né? Não, internacionalizar. Barulho. Rádio Capivara, acho que é só música nacional, cara. Tá complicado internacionalizar. A chuva não chega. Ó. Olha lá, olha lá. O que que eles estão falando? Ah, estão dizendo o seguinte, tá falando. Oh, vai chegar a chuva. Vamos voar pra lá, pra cá. Vamos aproveitar, né? Tá aproveitando, né? Enquanto a chuva não chega. Mas essa chuva, como eu já falei, ela vai chegar. Não sei a hora certa, né? Mas ela já já, ela vai aparecer. Não vai ser chuva pequena, não. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, Don. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? Fica minha promessa, hein, profeta? A promessa. Promessa. Se essa chuva. Se essa chuva cair da minha. Eu tô confundindo as bolas aqui. Mas fica a promessa. Se essa chuva chegar. Você vai se espalhar. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Até hoje que o mundo cai, cara. Pois é, né? Diz tá armando, hein? Tá armando. Diz que é o ano, né? O ano que o mundo vai acabar, né? É verdade, é verdade. A gente vai acabar em dezembro desse ano, né, o mundo? É bom lembrar disso, que às vezes quando a gente esquece, mas é bom lembrar que o mundo está acabando daqui 2 meses, cara. Pois é. Quantos indícios tivemos, né? Como o Corinthians ser campeão da Libertadores. Ah, né? Sim, é. A gente não precisa mais de. A gente não precisa mais jogar futebol, né? Cara profeta. Exato. Mas é um dos indícios. Na verdade, o Corinthians agora tá entrando na. Na batalha pelo campeonato mundial, né? É verdade que ele é o primeiro campeão mundial, né? O Corinthians. Você não pensou? Olha que coisa interessante. O Corinthians ser campeão do mundo e o mundo acabar. Então, que dia que vai ser o jogo do Corinthians com o Chelsea? Em dezembro, lá pro dia 4, 5. Meu Deus do céu. Então deve ser exatamente isso, cara. O dia do jogo da final vai ser o fim do mundo. Vai ser um estouro. Vai ser o fim do mundo. Começa ali, começa em campo, cara. Você corintiano vai se preparando aí. Você, e não corintianos também. Também não. Já tô teimoso, hein, meu. Eu já tinha que estar em casa essa hora, mas eu tô esperando essa chuva cair, cara. Pois é, eu também já era pra ter, né? Eu só saio. Agora já virou uma promessa. Eu só saio daqui quando essa chuva cair, cara. Olha aqui quando a chuva cair. Bom, eu vou tentar antecipar, né? Olha lá, profeta. Faz sua magia. Vou tentar antecipar. Chuva. O que eu posso fazer com essa chuva? Quando a chuva passar, quando a chuva cair, será, né? Pode vir à tona. Vamos aguardar essa chuva. Alberto Sangalo, Alberto Sangalo que pode. Vamos feminilizar, vai. Né? Acho que um professor e um profeta. Vamos trazer a Ivete. A Ivete que ontem tava colocando a cabecinha da Xuxa nos ombros dela pra chorar a morte da nossa incrível apresentadora Hebe Camargo. Ah, Jorge, nós tava esquecendo, hein? A gente jamais vai te esquecer, Hebe, a Hebe está aqui conosco na Rádio Capivara. Ela vai trazer a chuva pra 96.1. Ela, a Ivete, vai trazer. Se você não quer me ouvir, fugir agora não. A música é da Ivete Sangalo, cara? Sim. Mas não vou chorar. Essa voz é da Ivete Sangalo? Se você quiser partir. Tá bom, né? Às vezes a distância. Puta, mas ajuda. Então essa música é boa. Se essa música vai trazer chuva, vamos deixar. Vamos dedicar essa música a Hebe Camargo. De quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou céu. A gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade sacanagem, meu. É, eu acho que erramos, né? Porque quando a chuva passar, quando a chuva começar, né? Não, é, essa música foi sacanagem aqui pros ouvintes da Rádio Capivara. Eu acho que eu tenho que pedir desculpa aqui, eu e o profeta. É. Eu, professor Prício, o profeta abominável. É. Tipo, a gente quis fazer uma homenagem à Hebe aqui pela Ivete Sangalo, mas foi. Foi uma até sacanagem. A voz tava meio estranha da Ivete. Não, né? Foi uma sacanagem total, cara. A voz da Ivete tava meio estranha. Então, minhas sinceras desculpas, ouvintes. É, desculpa aí, que a gente tá tentando... A gente tá tentando aqui puxar aqui... Fazer a casa cair, né? E a vida de Hebe se confunde com a... Né, tipo... Fazer essa chuva chegar... Eu queria ouvir a Hebe. A Hebe não tem... A Hebe não quer falar gracinha. Ô, gracinha. A Hebe não quer falar com a gente, Hebe? A Hebe... De Urques. Na capital, aos 11 anos... Hebe já começou como cantora, né? É, mas o meu pai era violinista, um grande violinista. Ele emocionava quando tocava, mas ele era violinista de orquestra. Na capital. Isso aí, Hebe. Violinista de orquestra, violinista, o pai da Hebe. Orquestra. Faz uma orquestra, então. Vamos tentar uma orquestra, então, agora. São de saber que aquilo... Tentamos de tudo. Foi Chateaubriand quem convidou Hebe a participar. Que ainda é hoje mais do que nunca. Foi Chateaubriand quem convidou Hebe a participar da primeira transmissão ao vivo no país. E sorria quando o povo dizia. Nos anos 50, Hebe participou do primeiro clipe musical da TV brasileira. Com Yvon Cury, cantou Noite de Luar. primeira cantora começou no rádio. Rádio Tupi. Nascida em Taubaté, em 29. A cantora Hebe Camargo estreou no cinema ao lado de Agnaldo Raiol, num filme de Mazzaropi. Em julho de 64, Hebe interrompeu a carreira para casar com o empresário Técio Capuano. No ano seguinte, nasceu seu filho único, Marcelo. Ele é empresário e ator e está com 47 anos. Depois do divórcio, Hebe se casou novamente. O empresário Lélio Ravagnani foi o companheiro dela por mais de 2 décadas. A união terminou em 2000 com a morte do empresário. Coisa bonita esse trabalho seu. Hebe se consagrou como entrevistadora. O programa Hebe Camargo, na Rede Record, se tornou líder absoluto de audiência no país e deu espaço aos novos talentos. Chico Buarque de Holanda. Você era mais bonita das patroas. Na televisão apareceu em comerciais. Trabalhou de repórter. Doutor Sei, este aparelhinho cheio de pilha dentro, cheio de cordões. É o que nós chamamos o marca-passo cardíaco. Puxa, quanto obrigada. Tempo, hein? Que saudade! No programa que fazia com a cantora Elisete Cardoso, mostrou uma cirurgia cardíaca com o doutor Zerbini. A ciência acaba de devolver a um coração a eficiência perdida. Christian Barnard, o médico sul-africano que realizou o primeiro transplante do coração no mundo, esteve no programa de entrevistas de Hebe. O cirurgião até pregou uma peça na tradutora. Ela não pode traduzir porque ele respondeu. Puta, a gente tá assistindo minha televisão pelo rádio aqui, meu velho. Coisa louca. Mas eu acho que uma que... Ó, essa daqui vale pra homenagear a Hebe. Agora sim, hein? Agora chamo. Vai trazer chuva, Hebe, tudo, hein? Uma que vale aqui, ó. Essa é pra você, Hebe. Vou do coração. Me perder. Onde você tiver. Quando samba sair, eu vou chorar com vergonha de mim. Pra longe, só o samba pode me ajudar. Vou deixar com meu pranto a saudade de você que não quis me amar. Você alimentou a esperança quando me abraçou, quando você me beijou. Ah, vou me perder na cidade quando meu samba passar. Mas eu não vou esquecer você. Mas eu não vou esquecer você. Mas eu não vou esquecer você. Mas eu não vou esquecer você. Vou me perder quando o samba sair, eu vou chorar com vergonha de lei, lei, lei, lei, de que é isso, profeta? O que, que é esse silêncio, profeta? Esse silêncio que nos atormenta. É, atormentando. A gente tá tentando aqui desviar o foco, né? A gente tá querendo mesmo é que chova. A gente quer ver a tormenta. Mas tá duro, né? Tá atormentando nós aqui e a tormenta não chega. Opa! E quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê. Vamos curtir um pouco agora o Chico Buarque. Fala aí, profeta, enrola os ouvintes aí enquanto eu resolvo os problemas técnicos. Sim. Então, como eu tava dizendo, grande Hebe Camargo, né? Hebe Camargo que, incrivelmente, morreu quando ela ia voltar, né? Para o SBT. Isso aqui é pra Hebe. Pra você, Hebe. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba é na rua. Procurando você, não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. Se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia, laia. Quem não a conhece não pode mais ter pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sonho se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobra espaço no barraco e no cordão. Hoje o samba saiu da Iaia, procurando você. Conhece, não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu lá. Profeta, então é isso aí. A gente tentou mandinga, tentou dança da chuva, fiz promessa, mas essa chuva não veio. É, mas agora, não acabou, né? A noite não agora, acabou. Agora o céu já tá ficando escuro e eu preciso ir embora, porque senão eu não acho meu caminho pra casa, cara. Pois é, o dia ainda não acabou. É, aqui não aconteceu. A gente fica aí, vamos ficar por aqui, cara, profeta, aí com essa homenagem a Hebe Camargo. Meus, a nossa querida Hebe Camargo. Querida Hebe Camargo. mestre do rádio e da televisão. Inconfundível. É, né? Rainha. As vozes, a voz dela, né? Inconfundível. Ela que a elegância, né? Uma elegância sem tamanho. Essa mulher que o samba precisa sair pra procurá-la. Não, ela vai até você, né? É um abraço. Um abraço pra você, Hebe. Um abraço pra você, ouvinte. Um abraço a todos. E essa chuva vai chegar, não aqui, mas em... Não aqui, mas em algum lugar. É.